baiano pra tocar. Chamo o baiano pra sambar, deixo o baiano pra tocar. Gosto de ver o seu jeito de batucar, as cadeiras pulindo que há de amargar. Ó, baiana, faz isso comigo, não. Presta atenção e vai vendo como é que a baiana vem gosta, bate o pé e levanta o pó do chão. Vira pra cá, olelê, e vira pra lá, olalá. Tem pena, iaiá, sim, senhor, tem pena. Pecado roubar um beijinho só, eu vou ser pecado duro que você. Ó, baiana, faz isso comigo, não. Quem peca não vai pro céu, cai no samba também, que te faz muito bem. Ui, dá pra nós. Salve a Bahia imortal do senhor do bom fim, que toma conta de mim. Terra tradicional, salve São Salvador, o poeta Castro Alves, pai da gente de cor. Bahia que nasceu, venceu forte varonil, terra que foi o berço do Brasil. Bom domingo, São Carlos, bom domingo, São Paulo, bom domingo, Brasil. Se vocês gostaram, nós também gostamos de vocês. Encerramos pela Rede USP de Rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Produção e apresentação, Rubens Betting. Assessoria e coordenação cultural, Eulália Alonso Betting. Em nosso departamento de operações e gravações, o competente Antônio Carlos, o nosso querido Júnior. A todos, um bom domingo e um excelente almoço!